uma fonte se abrirá para a casa de Davi em Jerusalém. Contra o pecado, contra a impureza, o Senhor dos exércitos fará em nós bem. Ó Senhor, Tu és meu Deus, Teu povo eu sou, em Ti confiarei, purificado pelo fogo, Teu nome invocarei, ó meu Rei. E os ídolos não mais existirão, nenhuma memória, o passado se vai, os profetas se envergonharão. Teu Espírito, Senhor, em nós sempre estará. Ó Senhor, Tu és meu Deus, Teu povo eu sou, em Ti confio. Portuguese wish, acústica e bitata.